Thank you. apoio. Acredito no passo firme e decidido rumo aos confins abissais da demência declarada e geniosamente acinzentada. Comer pregos, cagar lâminas e cuspir amônia. Acredito na queda ininterrupta das aeronaves enflameadas do status quo, que as chamas e os escombros da aritmética as tenham. Acredito na multiplicação dos pães, na multiplicação dos manicômios, na multiplicação da raça humana, das pertinências e das planificadoras. Este mundo há de fluir mais e mais. Quero beijar a chuva novamente e novamente saudar o oceano. Quero o fogo e pânico dos templos novamente e novamente contemplar o vazio por detrás dos templos. Quero um copo de álcool e um cigarro novamente. E novamente o amor que goza e lambuza de rabo em rabo. Quero a anarquia assustadora e triste novamente. E novamente o silêncio ensurdecedor em crianças mortas. Guerra e morte à dignidade. Guerra e morte ao bom gosto. Guerra e morte ao trabalho. Guerra e morte aos calmantes e sedativos. Guerra e morte à humildade. Guerra e morte ao dever. Guerra e morte à honra. Guerra e morte à segurança. Guerra e morte à cordialidade. Guerra e morte às duas dimensões. Guerra e morte à medicina. Guerra e morte à fé e à esperança. Apaguem as luzes, por favor. fascista, asquerosa, nós a massacraremos com o nosso discurso, em vossas faces, as nossas barbas, em vossas bundas, as nossas solas gastas e cheias de merda. Trazemos o coração de pedra e os dentes afiados.